Cinco patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, quá, quá, quá, mas só quatro patinhos voltaram de lá. Quatro patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, quá, quá, quá, mas só três patinhos voltaram de lá. Três patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, quá, quá, quá, mas só dois patinhos voltaram de lá. Dois patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, quá, quá, quá, mas só um patinho voltou de lá. Um patinho foi passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, quá, quá, quá, mas nenhum patinho voltou de lá. Puxa, a mamãe patinha ficou tão triste naquele dia. Aonde será que estavam seus filhotinhos? Mas essa história vai ter um final feliz, sabe por quê? A mamãe patinha foi pro...